我不能不回来，哪里？我不回南方。 也是吧。 Só porque, tipo, a gente já se preparado. Só que a gente vem, tipo, a gente vem, fuma caixinha. E às vezes os meninos tocam violão, rabeca, essas coisas. Tipo, acho que a maioria dos sons das ilhas é isso que as pessoas fazem dentro. Tipo, que a casa de si próprio não faz o som. Tipo, acho que é isso mesmo. Tem algum momento em que vocês se juntam pra fazer algum som específico? Tipo, música? Acho que não. É mais sozinho, assim. Não, mas tipo, assim, tipo, não é cada um que a gente vem fazer. Mas pode ser que sim, né? Tipo, se eu quiser vir aqui fazer fumar cachimbo, tipo, que nem a gente tá fazendo agora, né? Tipo, eu posso. Mas geralmente a gente vem quando você vai cantar, fumar, tipo, tudo junto, que nem você falou. Tipo, por exemplo, depois das 6 horas a gente vai entrar, né? Tipo, fazer nossa cantina. Assim, todo dia, né? Sim, todo dia, a gente fica até umas 9, assim, fica assim. Mas geralmente a gente não tem um som. É depois das 6 horas. Como tu lembra daqui, tu lembra disso agora? Tipo, pra lembrar da casa de razão, tipo, eu posso dar tipo, esse som aqui, né? Tipo, esse fora dessa aldeia aqui, eu vou lembrar da casa de razão daqui. Eu acho que sim. Pode mandar as pessoas pra me achar isso. E tu lembra daqui, né? Quer escutar? Quer escutar? Acho que não. É um pouco menos que lá fora o vento, mas ainda dá pra escutar.